Cause yeah, okay, I think you're my show. Say what the fuck, yeah. Geral fazendo esse flow aqui, sem melodia o beat fica brabo. Já flow de gringo, mas ninguém conhece. Geral faz igual, então eu também cato. Beat no melody pra botar bronco. Falo de gay, também falo de trap. Falo baixinho, quase sorrindo. Olha, eu tenho uma arma, bitch. Olha, eu tenho uma arma, bitch. Melhor tu fica calado, senão vou dar tiro. Eu tenho uma arma, bitch. Tenho uma arma, bitch. Bitch, eu tenho uma arma, bitch. Fala de mim lá no Twitter, eu tenho uma arma, bitch. Meu jammer, Steven, faz exame, exame, só. Meu jammer, Jack, Steven, Dabra, Zimmer, Zizzy, Jó. Zinho, vai, eu já vou para o Dennis, da presidência, Jó. Zinho, vem, eu já vou para o Dennis, da presidência, Jó. On my Glock, on my Draco, on my chopper, on my Draco, on my Glock, on my Glock, on my Mas eu foco no som, eu foco em Kenizam. Traz um açaí pra mim. Traz um açaí pra mim. Traz um açaí pra mim. Traz um açaí pra mim. Geral fazendo esse flow aqui, sem melodia o beat fica bravo. Já flow de gringo, mas ninguém conhece. Geral faz igual, então eu também cato. Beat no melody pra botar bronco. Falo de gay, também falo de trono. Falo baixinho, quase sorrando. Olha, eu tenho uma arma, bitch. Geral fazendo esse flow aqui, sem melodia o beat fica bravo. Já flow de gringo, mas ninguém conhece. Geral faz igual, então eu também cato. Beat no melody pra botar bronco. Falo de gay, também falo de trono. Falo baixinho, quase sorrando. Olha, eu tenho uma arma, bitch. Beach.